O porte de arma de fogo é o documento com validade de até 5 anos que autoriza o cidadão a transportar uma arma de fogo, ou seja, um revólver ou uma pistola pela rua, sempre de forma discreta, ou seja, sem colocar ela à mostra. Quem concede o porte de arma de fogo para cidadão no Brasil é a Polícia Federal. Para obtê-lo, a pessoa deve ter no mínimo 25 anos, ter ocupação lícita, residência fixa e comprovar a efetiva necessidade através de uma declaração escrita que justifique o pedido, principalmente em razão de ter uma profissão de risco ou de ter uma ameaça à sua vida e à sua integridade física. Deve comprovar ainda os seus bons antecedentes e a sua idoneidade moral, com apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, incluindo juizados especiais criminais, da Justiça Militar e até da Justiça Eleitoral, e de não estar respondendo nem a inquérito policial ou algum tipo de procedimento criminal. Ou seja, quem quer ter o porte de arma tem que ter a ficha limpa de verdade. Além de levar uma foto 3x4 e cópias autenticadas do RG e CPF, também tem que comprovar a capacidade técnica e a aptidão psicológica para o manuseio de uma arma de fogo, através de um laudo que será emitido por um psicólogo devidamente cadastrado na Polícia Federal. O porte de arma de fogo é concedido para cidadãos de bem e serve somente para proteger e nunca para atacar. Bandidos nunca pedem porte de arma. Passe essa dica adiante.